glória a Deus. Eu amo o que tem essa igreja. Essa é a igreja que eu escolhi para ele. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus. Cada dia nós estamos aprendendo mais a nos confraternizar, a termos mais amor de Deus recebendo no coração, né? E se entrosar um com o outro é muito importante, né? Então, vamos fazer a nossa oração chamando os perdidos, aquelas pessoas que a gente ama e não está salva ainda. E até aqueles que a gente ainda está meio assim, precisa amar muito. Então, a gente já vai orando para essas pessoas serem salvas e a gente vai amando essas pessoas. É incrível isso, gente. Porque o amor é assim, né? Não está gostando muito de uma pessoa, mas a gente tem que orar com amor por aquela pessoa. E aí as coisas vão mudando, amém? Amém. Então vamos colocar o nome, você vai pôr o nome que você quiser, quantos? Enfim. Deus vai, nós vamos pôr na mão de Deus aí. Amém. Pai, eu intercedo por. Pai, eu intercedo por. E os entrego a você agora. E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Limpe a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. Eu te peço, Jesus. Eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço. E Pai, eu te peço. Que os anjos sejam enviados. Que os anjos sejam enviados. Para visitar essas pessoas. Para visitar essas pessoas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Que as farão ouvir a sua voz. Que as farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. E saber da sua presença. Pensa nessas pessoas, visualize essas pessoas agora, porque nós estamos entregando essas pessoas para Deus. Estamos orando por elas. A presença de Deus tocando essas pessoas agora. Jesus, eu te peço, por favor. Jesus, eu te peço, por favor. Visita. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Encha-os com a sua glória. Encha-os com a sua glória. E com a sua presença. E com a sua presença. Para ter um encontro divino com você. Para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça. Eu sei que na presença da sua graça. Da sua misericórdia. Da sua misericórdia. Do seu amor. Do seu amor. Eles decidirão pela salvação. Eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito. Pela fé eu confesso que isso já está feito. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. Estão cheios com o Espírito Santo. Estão cheios com o Espírito Santo. Estarão na igreja para o resto da vida deles. Estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor. Eu sei que você, Senhor. Nunca vai violar a vontade deles. Nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória. Mas na presença da sua glória. Eles usarão a vontade própria. Eles usarão a vontade própria. Para escolher a vida eterna. Para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. E já está feito. Aleluia. Deus está trabalhando nessa situação. Não é que Deus não quer fazer. Deus espera que cada um aceite. Mas a unção dele, quando vai tocando o coração, seja lá de quem for, aí a pessoa vai querendo Jesus. Sabe? Vai tendo sonhos, tudo que vai fazer, vai dando encontro com Jesus, com as coisas de Deus. E vai mudando alguma coisa dentro dessa pessoa, porque ela dá unção. Porque Deus não força a vontade de ninguém. Mas a unção, aquela presença, a pessoa vai se entregando. Então ela vai querendo. Por isso que nós temos que orar, porque a oração é isso que faz. Né? E o amor que envolve a oração é onde Deus vai agindo e o diabo vai perdendo as forças. Tá? Então nós vamos continuar a finalizar aquela pregação maravilhosa, aquele estudo, né? Da semana passada, do domingo. Que nós começamos a falar que se a palavra de Deus mostrando na Bíblia que se ela não estiver no nosso coração, não tem como Deus operar. Né? E a palavra no nosso coração, na nossa vida, lá dentro, comandando a nossa vida, é que faz com que as bênçãos cheguem até nós. Muitas vezes estamos querendo bênçãos, mas a palavra não é a estrutura da nossa vida. Então, a gente fica orando e não acontece. Não acontece porque enquanto a palavra não estiver naquele lugar que está precisando da ajuda de Deus, não vai ter. Então, é muito importante nós lermos a palavra para que ela seja colocada dentro de nós. Confissão, adoração, tudo isso ajuda. Oração em línguas, então, nem se fala. Então, é todo um conjunto das práticas da oração para acontecer essa mudança que tem que haver dentro de nós. Nós só mudamos quando a palavra de Deus está presente. Senão, não tem como o Espírito Santo agir. Porque nós vamos mudar porque nós queremos, né? Porque Deus vem e faz a mudança. Deus não faz mudança. Ele age com o poder dele na palavra para que eu aceite a mudança aí, sim. Porque se eu não participar dessa mudança, Deus não vai fazer nada. Ele não vai mudar meu gênio, meu jeito, meu modo, minha vida. Ele não vai mudar se eu não participar. Isso aí que a gente lê aqui na oração, que ele não viola a vontade de ninguém. Deus, ele espera que nós aceitemos. Aí ele vai agir. Eu vou pedir, não, Deus, por favor, eu quero. Aí ele faz. Tá? Isso a gente está falando de coração e viagem. Então, nós vimos aí várias passagens nas Escrituras sobre a palavra de Deus, a importância de nós sermos guiados por essa palavra, entender, o Espírito Santo é que traz entendimento de como tem que ser. Eu não posso tomar providências na minha vida com a minha cabeça, porque eu vou ser prejudicado. Ah, eu resolvo fazer isso. Ai, Deus, eu nem tenho direção, nada, vou, faço. O retorno não vai ser de Deus. Lá na frente pode até parecer que deu certo, mas lá na frente vai mostrar que não. Porque o que Deus faz é eterno. Então, se Deus está na situação, é eterno, não vai dar furo lá na frente. Então, a gente viu isso tudo e depois nós fomos para o capítulo 7 de Provérbios. Vamos lá. E aí é que a coisa pegou, né? Ai, ai. Mas então vamos ler de novo essa passagem de Provérbios para a gente terminar o assunto, tá? Da importância de ter a palavra na vida para ser o guia da nossa vida, a luz, como diz o próprio Espírito Santo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Então, se eu não tenho a palavra de Deus, eu não, dentro de mim, eu não estou sendo guiado por Ele. Não tem como o Espírito Santo me guiar. Ele só guia, ele só maneja com a palavra. Tá? Então vamos ver aqui, capítulo 7 de Provérbios, versículo 1. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Minha lei, mandamento é a palavra, tá? Todas estão na Bíblia. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã. E o entendimento, chama teu parente. Bom, a sabedoria que ele fala aqui, gente, é toda o Espírito Santo, tá? Para te guardarem da mulher alheia, da estranha, que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carente de juízo, que ia e vinha pela rua, junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas. Eis que a mulher lhe sai ao encontro com vestes de prostituta e astuta de coração. É apaixonada, inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou e de cara imprudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloé e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã gozemos amores. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Eu não consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou. E ele no instante acerta, como o boi que vai ao matador, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Então nós vimos que se nós não tivermos a palavra de Deus como estrutura da nossa vida, nós vamos andar com essa mulher, na direção dessa mulher, aqui que ele fala, alheia. E essa mulher alheia é, no caso, que nós vamos estudar aqui agora, a nossa alma, a nossa parte carnal. Todos nós temos essa mulher alheia dentro de nós que quer comandar a nossa vida. Então, vocês viram a descrição do que ela é. Ela é o oposto do que é o Espírito, que anda com Deus. Então, ele dá um alerta aqui que nós temos que tomar muito cuidado, porque se nós não estivermos estruturados com a palavra, nós vamos andar na alma e nós vamos, então, entrar, como ele diz no versículo 26, nós vamos para a morte, para o caminho da morte. Quem anda na alma. E isso já está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 13, né? Que os que se inclinam para a carne, dão para a morte, mas os que se inclinam para o Espírito, vida, recebem. Então, tem tudo isso a ver. Nós precisamos tomar muito cuidado com a alma, porque, gente, a alma é pecadora. É lá que o diabo age, a nossa alma. E nós não podemos nos esquecer que a nossa alma não está salva, não está redimida. E se eu não tiver uma guarda de Deus no meu espírito com a palavra, eu, Espírito Santo, eu vou ser totalmente guiada pela alma e ela me afasta de Deus. Ela me afasta de Deus com tanta sutileza, conforme está escrito aqui no versículo 14. Você pode acompanhar. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Quer dizer o quê? Ah, ela fez as coisas aparentes. Sabe, tipo, até fui na igreja, dei a minha oferta, cantei um louvor. Então, eu estou bem com Deus. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Ou seja, eu posso andar no pecado porque eu já ofereci os meus sacrifícios. Mas o que Deus quer não é esse sacrifício. Deus quer um sacrifício de entrega de vida a Ele. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, sabe, com os enganos da alma. Que ela diz, não, mas está tudo bem na sua vida com Deus. Você não precisa se preocupar. Afinal, não é você faz isso, você faz aquilo. A alma não é ela que vai julgar se nós estamos bem ou não. É o nosso espírito nascido de novo. É ele que julga, porque é ele que está com o Espírito Santo. E é lá que está a palavra de Deus, no nosso espírito. Tá? Então, quem tem comunhão com Deus é o nosso espírito. E é o Espírito que tem que mandar na nossa alma, essa parte carnal. Que a palavra de Deus, que o Espírito Santo descreve aqui como mulher alheia. Tá? Que existe isso tudo de verdade, uma mulher alheia, uma prostituta, uma adúltera existe. Mas aqui no caso, ele está querendo falar conosco já num nível mais fundo para o crescimento espiritual. Ele está querendo falar conosco que a nossa alma é igual a uma mulher alheia, igual a uma prostituta, que nos leva longe de Deus com vários artifícios para enganosos, fingindo que está bem com Deus e só anda no pecado. Porque sempre está com aquela pretensão de que eu posso pecar um pouquinho que já vou acertar essa conta. Mas quem está com o pezão no pecado não vai sair de lá se não for uma entrega absoluta a Deus, que é Ele que nos liberta. Jesus Cristo. Estão acompanhando? Então veja como ela é sedutora, enganosa, fingida, falsa, mentirosa. Ela diz que vai dar tempo. Não tem importância, versículo 20. Meu marido foi viajar, levou consigo um sactel de dinheiro e só volta lá pela lua cheia. E quem vai voltar para casa? E assim com essa conversinha, bem, sabe, sedutora, a alma nos conquista. Mas não é a alma do outro. Ninguém faz o que o outro está falando. Faz o que a alma, a própria alma, está seduzindo e falando. Ai, mas é porque aquela pessoa, ela insistiu tanto não. A sua alma é que seduz você. Então presta atenção. Quem que está guiando a tua vida? Então é muito sério isso. Porque se nós aceitamos Jesus, nós temos que andar no Espírito e não na carne. Porque se nós andarmos na alma, nós vamos andar igual nós éramos antes de aceitarmos Jesus. Perder a salvação. É muito sério. Então nós precisamos saber se as decisões que nós tomamos todos os dias na vida estão baseadas, aliadas à palavra, ou se vem da nossa alma, do que eu acho que é. Porque o diabo distorce a palavra do jeito que ele fez com Eva. O que o diabo sabe fazer, ele usa a palavra de Deus e ele dá uma conotação diferente para satisfazer o pecado. Entende isso? O diabo faz isso. Ele pega a Bíblia e quem não tem o Espírito Santo, mesmo guiando a vida em intimidade com o Espírito Santo, não vai perceber esta sedução. Porque está usando a palavra de Deus, mas está distorcido o sentido, o verdadeiro sentido, justamente para matar e levar para o inferno. É sério, não é? Então nós precisamos tomar cuidado. Então vamos, deixa aqui aberto, que é aí marcadinho, que a gente vai voltar. Então vamos ver Tiago capítulo 1 agora. Até nós vimos esse versículo ontem. Mas são palavras que nós temos que ter. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, porque essas palavras vão ficando escritas no nosso espírito. É isso que ele diz. Escreve essa palavra no seu coração. É assim, de tanto você ler, de tanto você orar em línguas, de tanto você estar em comunhão com a palavra, principalmente do Novo Testamento, ela vai ficando impressa no seu coração, dentro de você. E você não vai tomar a direção errada, porque ela já está grudada em você, porque ela já guia você. Então cuidado com esse tom bonzinho, com esse tom de que está tudo bem se for a palavra de Deus. A verdadeira, não o que o diabo diz. Então Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, se a palavra não estiver no coração, essa tentação da minha alma vai me levar. Eu quero. Mas é a alma que está querendo o que Deus não quer. Por isso que eu tenho que ler a Bíblia, porque eu tenho que saber o que Deus chama de pecado. Meu Senhor, se eu não ler essas cartas e os evangelhos, eu não vou ter aqui dentro de mim a direção correta do que Deus chama de pecado. E se Deus chama de pecado, é isso que eu vou seguir. Não me interessa o que as pessoas dizem. A conotação, as falas, não interessa. Interessa o que Deus fala, que é pecado e eu não posso fazer. E eu não vou aprovar. Então a alma, ela é perigosíssima. Ela é perigosa porque ela aceita as tentações e fica me tentando também junto. Porque ela está inclinada àquilo, ela quer. Ela quer. Então eu tenho que saber o que é pecado. A gente pensa em pecado só roubar, matar. Gente, muitas coisas. Então, vamos voltar lá um instantezinho. Em Provérbios, capítulo 7. Vamos lá. Para ver bem isso aqui que nós acabamos de... Que nós somos tentados, mas nós temos que resistir. Porque não é Deus que nos tenta. O mal, ele vem... E se eu estou na alma, na carne, eu é que vou dar a luz ao pecado. Então não é diabo não, porque quem dá a luz ao pecado somos nós mesmos. O serviço do diabo é tentar. Ele vem e lança. Agora, se eu não tenho a força da palavra de Deus, eu vou seguir aquilo que o diabo está colocando e a minha alma quer. Você pode ter certeza que a nossa alma quer o que o diabo faz. A menos que a palavra de Deus esteja fortemente estruturada dentro do Espírito, comandando a alma para dizer não. Aí você vai ter a força maior que vem de Deus sobre a tentação que está na sua alma. Ninguém vai vencer o diabo sem a palavra de Deus. Ninguém vence essa parte carnal sem a palavra de Deus. Estão me acompanhando? Então, capítulo 7. Voltando lá de Provérbios, eu mesmo nem marquei, mas eu achei aqui. Com isso em mente, o que nós lemos aqui, nós vamos ver agora então os versículos 19 e 20. Porque o meu marido não está em casa, saiu de viagem para longe. Levou consigo um saquitel de dinheiro, só por volta da lua cheia ele tornará para casa. Então a alma sempre vai falar do pecado que vai dar certo. Você sabe disso? Pode fazer, porque é um pouco só uma vez. Só um pouquinho, pode ser mais. Não é isso que ela fala? Não, só um pouquinho. Você passa, você dá um jeitinho. Eu vou dar um jeito. Só essa vez, mais essa vez, depois vai mais dessa, pra dessa, nunca para. É sedutora, enganadora. Só mais essa. Então, é isso que nós vimos lá. Que nós temos que ser perseverantes para suportar as tentações. Para nós termos a coroa da vida eterna. Senão, não vai ter coroa de vida eterna nenhuma. Afinal, nós aceitamos Jesus para quê? Para termos a eternidade de salvação, não no inferno. Entende? Então, precisa ter muito cuidado. A vida de cristão não é isso que está por aí, esses exemplos, não. Bem enganoso de pessoas que só andam no pecado. Exatamente como está no versículo 11. É apaixonada e inquieta esta mulher alheia, que é a nossa alma e a nossa carne, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. O que quer dizer isso? Ora na rua. Ela não quer orar, coisíssima nenhuma. Ela é inquieta. A nossa alma é inquieta porque não tem a direção do Espírito. Então, esta mulher alheia, que é a nossa alma, ela é perigosíssima. Ela não se rende a Deus. Ela sabe que tem que se render, mas ela quer o pecado. Então, ela não tem sossego. Ela não tem tempo para Deus. Ora para cá, ora para lá, fica nas praças, olhando para tudo que é lado. Ela é apaixonada e inquieta. Apaixonada e inquieta por causa do pecado, das coisas carnais. Isso é a vida da carne, da alma. E nós temos essa parte. Todo mundo aqui tem essa parte carnal, que não quer se entregar a Deus, não se sossega diante de Deus. Por isso que o salmista diz: alma, por que você está aflita? Sossega. Ele diz isso. A alma tem que sossegar exatamente aqui. Se eu não começar a colocar a palavra de Deus dentro de mim, minha alma não vai sossegar coisíssima nenhuma. Vai querer o pecado, vai me levar para a morte. Que morte espiritual. Não é boa a intenção que salva a gente. É o sangue de Jesus. É a mudança de vida. Então não fique pensando, olha, se você não olha e está pensando que está tudo tranquilo na sua vida, você está no maior engano de Satanás. está roubando tudo que é de Deus na sua vida. Então você tem que estar atento, você tem que ler Bíblia, porque nós vamos passar diante daquele que sofreu sobre ele todos os pecados da humanidade e morreu na cruz. Derramou a última gota de sangue para que nós fôssemos regenerados, salvos. Nós vamos passar na presença dele e não vai ter desculpa do porquê que eu não fiz. Por que que eu andei na minha alma? Por que que eu levei a minha vida do jeito que eu quis? Igual a mulher alheia, prostituta. Querendo enganar quem? A mim mesma. Quando eu estou no engano, eu estou enganando a mim mesma. Porque eu não quero me entregar a Deus. Eu não quero. Eu quero estar vivendo naquilo que a minha carne diz, o pecado. Isso é muito perigoso. Então vamos abrir agora em Mateus 24. Ver o que que Jesus fala. Mateus 24. Mesmo. Versículo 45 é a parábola do bom servo e do mal. Parábola do bom servo e do mal. Olha só. Tá valendo, querida? Muito. É. Gente, tem uma coisa que não presta dentro de nós. Existe. É a alma. Essa parte carnal nossa não presta, porque veio de herança de Adão caído. Agora nós temos que andar na herança de Cristo Jesus. Deus disse, sede santo, como eu sou. Mas a gente vê pouquíssima santidade dentro do corpo de Cristo. Nem sei como é que vai ser esse julgamento diante de Deus. Eu prefiro ficar mais alinhado à palavra, porque ele está vendo aí quem está fazendo coisa errada. Porque não sou eu que vou julgar ninguém. Na hora é ele. Estão me acompanhando? Eu sei que não vai ser um julgamento qualquer. Vai ser dentro do que está escrito aqui. Então, atenção. Quem é, pois, versículo 45, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mal, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo no dia em que não o espere, em hora que não sabe, e castigá-lo-á lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Onde há choro e ranger de dentes? Inferno. Então, acompanhando, não tem como ir com o Senhor do céu. Então, nós precisamos tomar muito cuidado em saber que há um Senhor. A alma é safada, ela sabe que é um Senhor, que ela diz, não, mas ele volta, vai demorar. Ele vai demorar, o dono, meu marido. Ele vai demorar, mas ele volta. Quando ele voltar, mas dá tempo muito a gente fazer folia. Você pode vir, pode vir. Vamos gozar, amores. Vai demorar, quer dizer, vamos pecar à vontade. Sabe que tem um Senhor. Ele vai voltar. Mas acha que dá tempo de ficar no pecado, babando, e depois vai, então, se redimir. A hora... Não. A alma jamais vai mudar, vai levar você para uma mudança. É o seu espírito nascer de novo. E isso, meus irmãos, é com relação à sua vida diária de oração e submissão a Deus. Estão entendendo? Então, já que o Senhor não está aqui agora, vamos bagunçar. Ah, Jesus vai voltar, eu sei. Todo mundo, Jesus está voltando. Jesus está voltando, mas não muda de vida nem um segundo. Todo mundo sabe que Jesus está voltando e é o que se escuta. Está sempre para baixo. Jesus está voltando, mas ninguém está mudando atitude nenhuma. É exatamente isso que Jesus falou nessa parábola. Não é sério? As pessoas estão totalmente inclinadas à mulher alheia que tem dentro de si. alma, a carnalidade. Não é tão simples assim salvação. Aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você está salvo. E daí? Tem muita gente que aceitou Jesus, né, da boca para fora, porque não tem uma parte da vida alinhada com o Espírito Santo, com a palavra. Então não aceitou coisa nenhuma. E tem pessoas assim dentro da igreja. Em pecado de morte, está cheio. Qual é o pecado de morte? A velha vida. Se estiver fazendo coisa aqui que Deus está falando que não dá, não dá. E se não se arrepender antes, também não vai fazer. Bom, 2 Pedro, vamos lá. Capítulo 3. Está valendo? Está valendo. Eu já vou acabar. 2 Pedro, capítulo 3. Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Diz assim, versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ah, ele vai vir, né? Mas, gente, está tudo igual. Jesus vai vir, mas está tudo igual, gente. Faz séculos que falou que ele vai vir. Nada está acontecendo. Mas Jesus já falou. Quando eu vier, vai ser igual quando o dilúvio veio. Ninguém acreditou. Quando o dilúvio veio, foram bater na porta da arca. Não tinha como abrir mais. Morreram afogados. Jesus disse que vai vir como ladrão. Por isso que nós temos que ter a palavra de Deus dentro de nós para realmente crermos no que ela diz. Porque senão a nossa alma vai falar assim, imagina, né? Jesus vai vir. Tá, ele vai vir, mas não é agora. Podemos fazer o que nós queremos. Tá, Jesus vai vir. Olha, ele é enganador, vocês estão percebendo? Não, Jesus vai vir. Eu faço o que eu quero. Eu saio daqui e levo a mesma vida que eu sempre levei sem Jesus. Vocês estão acompanhando? Sim. É sério. Não é? Sim. Por isso que eu tenho que ler Bíblia, ficar sozinho com Deus orando em língua. Tá? Ah, todo mundo está fazendo isso. E daí? Eu também vou fazer. É isso que ele está fazendo, falando no versículo 4. Ih, essa promessa aí, ó. Ih, está todo mundo aí do mesmo jeito. Gente, um ímpio falar isso, tudo bem, porque é ignorante, sem Deus, sem Espírito Santo, sem palavra. Agora, um crente andar nessa conduta é morte. Está claro, está escrito aqui. Não precisa ninguém falar. Se você ler Bíblia, o Espírito Santo coloca isso para você. E vai mostrar, olha, ó, quem não está acreditando é isso que vai acontecer. Aí, nossa, meu Deus, ele vem mesmo, eu preciso tomar cuidado. É exatamente o Provérbios, volta lá. Provérbios. Versículo 11, de capítulo 7. Isso aí que nós acabamos de ver. A alma, ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ela não quer orar, ela não quer se submeter. Então, atenção, essa alma, essa mulher alheia faz parte da nossa vida e ela vai permanecer aqui para sempre, até que Jesus volte. Enquanto nós estivermos vivendo aqui, ela vai permanecer dentro de nós. Por isso que você tem que ter noção de que tem uma área sua que não está salva. E se não estiver com aparência de salva, obedecendo a parte que está, ela vai te levar para o inferno. Estão acompanhando? Amém. Não pode sair aí para a rua fazendo trambique, não. Fazendo o que quer, levando a vida que quer. Não pode. Quem aceitou Jesus não pode levar a vida que quer. Tem que levar a vida de Jesus. Se você diz que ama Jesus e crê nele, antes como ele andou aqui na terra. Está escrito lá em João. Para quem está lendo. Não é? Então nós vamos tomar muito cuidado com essas vozes que existem dentro de nós. Quem está orando um pouquinho tem duas vozes aí. Tem uma que é dessa mulher alheia e tem a outra que é do Espírito Santo. Do seu próprio Espírito. e quer levar você para o caminho correto, para Deus. Então, você precisa de palavra de Deus, de Bíblia, dentro de você, para você não ser corrompido por você mesmo. É a nossa carne e o nosso espírito. Elas vão estar em guerra sempre, conforme nós já vimos. Elas não param de guerrear. Né? E Paulo diz que ele andou muito bem nessa condição espiritual, colocando em sujeição toda a alma dele, a parte carnal, a Jesus. Tá? Ele colocou em sujeição a vida carnal dele em Jesus, para ele poder fazer o que Deus quis que ele fizesse e manter-se salvo. Nós precisamos tomar cuidado, pode meditar nisso, não pode andar para a rua dia e noite fazendo o que quer, achando que está numa boa, só porque um dia aceitou Jesus. A graça de Deus não mantém salvação de ninguém que está em pecado. Põe isso na sua cabeça. É perigoso, isso é uma coisa que todos os dias você tem que temer. A salvação. Se manter na salvação. Porque ninguém sabe a hora que nós vamos ser chamados. Valeu? Amém. Então, glória a Deus. Esse é o complemento do que nós vimos na semana passada, hein?